13, Fonseca Frank, Conexiones, Sudamérica, yeah, Chile, Brasil, ajá, ajá, pon atención a esto que hemos traído para ti, yeah, yeah, yeah. Dice más o menos assim: conexão além das fronteiras, Brasil, Chile, hip hop, a nossa bandeira. Versão brasileira do terceiro mundo, SP. Em meio ao tumulto, pessoas atrás do lucro, governo sugando tudo. Depois faz um discurso da união dos grupos da América do Sul. Que tem em comum o sangue latino, por isso rimo, ajudo a compor o hino que segue firme. Daqui até o Chile, aumentando esse time, independente da moeda, se é preso ou real. O rap junta quem pensa de informar igual estilo. Um intercâmbio cultural com eficiência, essência, base dessa resistência que faz parte de um folclore. Com luta, a terra da independência, morte onde caem os fracos e permanece pé aos fortes, filhos tão nunca fogem à luta. E donde van? Com quienes van? Não sei onde van a dar. Não sei se se perderam por culpa da amistade. Lo único que sé que nada é como antes, porque hoje se vive rodeado de farsantes. Llevan um nombre e de seguro escudas. Quando a amistade pura, já não creo, não há duda. Suba, pra que se dê cuenta su mamá, que la droga te ahoga y escoge la calle da. Muchos de los que están en ella se dan cuenta, pero muchas veces es tarde cuando quieren dar vuelta de página y no hacen nada por cambiar su vida. Por eso se encierra solo, solo se arruina. Vários Bin Ladens, guerras, Hezbollah, eu vejo lá no Líbano de lá pra cá. Explorado o Brasil, guerra civil, quem não vivia satélite. O crime cresce, se organiza a degradação da própria humanidade, que se perde em torno de tudo ao meio do nada. Perdidos cada um pensando de uma maneira sem solução. Não vejo nada entre vocês, demolição do mundo. Sobrará a união, junção entre povos amigos, diretamente do círculo real. Globalmente pensante, os maloqueiros só no humilde crew, exportando, explorando visões do que acontece no mundo. A evolução da destruição do planeta Terra. Terra. Raiz, raiz e sofrimentos e glórias. A luta é única, a esperança é a última que morre. Vamos em frente, na caminhada pelas conquistas. Hip hop rompeu barreiras, conexão é positiva. Em guerras, são geradas nas ruas da grande São Paulo, as capitais, muitas coisas são injustas. Aventureiro do gueto, sobrevivente, sofredor. De passo em passo, faço o trabalho com amor. Humildade sempre, fortalecendo a família. Queimando a vaidade, a podridão de cada dia. A chave é sabedoria, o que tem a escolher. A semente do futuro, quem planta é você. Saber viver, querer e correr. Globalização de rimas da América Latina. Lutar, conquistar, evoluir. Hip hop abriu as portas, nossa vez de conduzir. Casa Louca 13, Fonseca Frank. Ah, faia, faia, faia.